Se ele tivesse me ouvido. Querida Julie, parece que você cometeu um equívoco clássico, um que eu conheço muito bem. É claro que você estava certa. Michael não devia ter insistido em estacionar o carro em uma vaga tão pequena. Acabou amassando o para-choque. Ele errou, e além de o erro tê-lo deixado abatido, você agravou a situação, dizendo palavras tão explosivamente perigosas. Eu avisei. É fácil de presumir que ele ficou furioso. Da próxima vez, tente se lembrar do sábio conselho de Platão, segundo o qual jamais devemos constranger alguém em particular. Eu acrescentaria uma pessoa que lhe é próxima. É claro que, se Michael quiser investir em uma empreitada sem futuro ou estiver prestes a cometer algum erro sério, você deve alertá-lo. Mas caso ele ignore seu aviso, você deve deixá-lo cometer os próprios equívocos. Uma vez dado o passo desastroso, o tema diante de você muda. É óbvio que sua obrigação não é ressaltar quão inteligente você foi ao prever a catástrofe. Pelo contrário, você deve usar a sua inteligência para diminuir as consequências do erro e ajudar Michael a não se sentir humilhado. Ele deve fazer o mesmo por você quando os papéis se inverterem. As pessoas costumam ser muito sensíveis quanto aos erros que cometem, e é doloroso quando a pessoa quem amam é a primeira a acusá-las. Portanto, objetivamente, faz muito pouco sentido dizer eu avisei. Pois no momento em que você o diz, a pessoa equivocada sabe que estava errada e você certa. Quando for inevitável discutir erros passados, tenha cuidado de não fazer sermões, nem enfatizar que você sabia o tempo todo qual era a resposta certa e que da próxima vez Michael deve ouvir os seus conselhos. Pense em como você se sentiria no lugar dele. Uma das regras de ouro do casamento e da vida é começar por você mesmo. Coloque-se acima de Michael, será sempre desastroso. Ainda mais se você adotar um tom professoral. Confie no poder contagiante do bom exemplo, para que a sua mensagem seja transmitida de forma amorosa e sem humilhar o seu esposo. Com amor, Lily.